começar. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo batatinha frita 1, 2, 3. Vamos começar o jogo. Batatinha frita 1, 2, 3. Pesco a bunda da puta, puta, tarada, puta, puta. Pesco a bunda da puta, puta, tarada, puta. Parou. Batatinha frita, 1, 2, 3. Sopo com a bunda, ratatá, tá, sopo com a bunda, ratatá, tá, tá, tá. Ei, mas que bundangulo. Se tu para na frente novinha, sabe que eu vou te empurrar de bobo. E se tu jogar na hora errada, tu vai perder a regra do jogo. 1, 2, 3. Desce com a bunda, ratatá, tá, tá, tá. Desce com a bunda, ratatá, tá, tá, tá, tá. Parou. Sopo com a bunda, ratatá. Mas que bunda guloso. Mas que bunda guloso. Se tu para na frente novinha, sabe que eu vou te empurrar de novo. E se tu jogar na hora errada, tu vai perder a regra do jogo.